Ficheiro, 26. 13. Palácio de Belém, 22 de junho de 1886. Carlos trouxe-lhe o telegrama enviado pelo embaixador português em Paris e sentou-se ao seu lado, a mão sobre o seu joelho. Amélia tirou a folha do envelope e leu-a. A lei do banimento da família Orleans foi votada hoje com 315 votos a favor e 232 contra. Sentiu o seu corpo percorrido por um arrepio, mas não mudou de expressão. Numa voz pausada e fria, pediu a Carlos: mando um telegrama aos meus pais, com o meu amor, e a oferecer-lhes todo o auxílio de que precisam. Carlos anuiu e ficou a ouvir os passos de Amélia em direção ao quarto. 14. Palácio da Ajuda, 23 de junho de 1886. A promessa de visitar hoje o ateliê do rei na Ajuda já tinha semanas e não podia faltar. Que vontade de se enrolar nas almofadas e ficar ali na cama, os olhos cerrados com força, a rezar para que ainda acontecesse algum milagre, que o mal fosse capaz de reverter a situação, que os monárquicos se juntassem para impedir a execução da medida. Afinal, ainda eram 231 os votos contra. Ainda havia 231 deputados a quem repugnava a ideia de exilar de novo os Orleães. E o povo que acorrera à rua para lhe gritar vivas, que estivera consigo na estação, na partida, porque é que não reagia, não pedia justiça? Lembrava-se daquela volta que dera com o pai e o tio-avô por Paris, logo depois do regresso à França, e na conversa tida nas escadas das Tuilerias em ruínas. O povo que aclamara o bisavô fora o mesmo que lhe pedira para dispor da coroa. O povo responsável pela comuna, pelos corpos na rua, pelo regresso da família real. Não tinha ainda 6 anos, mas lembrava-se. Lembrava-se ter pensado então que as massas populares podem ser cruéis e irracionais. A voz doce e cantada da criada tirou-a daquele torpor. Dona Amélia, chame-me Ana e trago-lhe aqui um chá de camomila e uma torrada para que coma antes de se levantar, disse, enquanto pousava o tabuleiro num canto da cama. Foi a senhora Condessa de Sabugosa que me mandou trazer-lhe o chá. Diz que faz bem aos nervos, acrescentou. Amélia apontou para as cortinas e Ana abriu-as enquanto cantarolava. Chovia. Era junho, mas chovia. Ao menos isso, que não suportaria aquele céu azul de Lisboa neste dia tão triste. Levantou-se a custo. Não podia fazer esperar o rei. Teve vontade de rir quando viu uma série de quadros amontoados a um canto e uma cadeira a impedir a subida para a mezanina. Seria verdade que o rei usava o ateliê para pintar nus, como a sogra gritava quando decidia apresentar-lhe a lista dos defeitos do marido? Imaginou a voz de Levavasseur a repreendê-la, mas ouviu também as gargalhadas da mãe, se aqui estivesse. Era meio patético que o rei de Portugal escondesse da sobrinha neta de um dos maiores colecionadores de arte francesa o retrato de uma mulher nua. Mas Amélia ficou-lhe sinceramente grata. Era bem mais fácil comentarem aguarelas de barcos à vela, de flores e castelos, do que os corpos daquelas que supostamente Dom Luís seduzia. Ela gostava do rei, e mais importante, o rei gostava dela. E esse sentimento de segurança, de ser apreciada, tornava-a numa Amélia mais genuína e menos assustada. Permitia-lhe baixar as defesas e as desconfianças. Estranhamente confiava nele, talvez porque Dom Luís era fisicamente tão parecido com o filho que ela amava. Dom Luís, por seu lado, assumia com ela o ar de menino pequeno, que procura, acima de tudo, paz e sossego. Desde que chegara, descobrira que a saúde do sogro era frágil e se agravava de dia para dia, obrigando-o muitas vezes a ficar confinado ao Palácio da Ajuda, fechado no ateliê, cujo acesso era apenas permitido a quem recebesse um convite expresso. Amélia recebera-o. Maria Pia, não. Nem hoje, nem antes deste dia, nem depois, suspeitava. Misturavam tinta de óleo de duas cores com cuidado. Este vermelho fundo, que os franceses chamam de sangue de boi, aqui em Portugal é conhecido como a cor vermelho carruagens, dizia o rei quando bateram à porta. O valido do rei olhou à espera da autorização. Quem o incomodava quando finalmente estava tão descontraído e bem disposto? Que entrasse, paciência. Carlos entrou, sem sequer cumprimentar o homem que lhe abria a porta. Estava tão pálido que o rei instintivamente colocou as mãos nos ombros de Amélia, num gesto que espantou o próprio filho. Depois de uns segundos de hesitação, Carlos deixou cair no colo da duquesa o relatório carimbado com as armas de Braganças e que, seguramente, tinha origem em Paris. Trêmula, Amélia começou a ler. A nova lei interdita o território da República aos chefes das famílias que reinaram em França, aos seus herdeiros e aos seus herdeiros diretos. Também querem impedir Phil de ficar em França. Carlos concordou. Amélia voltou a ler. A lei castigava aqueles que violassem a interdição, permanecendo ou regressando à França, ou mesmo à Argélia, ou a qualquer uma das colónias francesas, sob pena de 2 a 5 anos de prisão, seguida de nova deportação. Eram, obviamente, interditados de ingressarem no exército, na função pública ou de deterem qualquer mandato efetivo. Os meus pais continuem a? Perguntou Amélia, a voz sumida. Segundo o telegrama que recebi, sim. Soube mais alguma coisa sobre como o pai está a reagir? E Phil? Phil é capaz de fazer algum disparate, Carlos. Se calhar devíamos convidá-lo para ficar connosco. Sempre o controlávamos. Tenho medo. As mãos de Dom Luís apertaram com força os ombros da Nora e em voz baixa murmurou: É duro, muito duro, Amélia. Imagino como se sente dividida. Longe do seu país, numa altura destas, e recém-chegada a um país que obviamente ainda lhe é estranho. Amélia levou a sua mão para a mão que ainda tinha no ombro e apertou-a. Obrigada. E virando-se para Carlos suplicou: Podemos ir para casa? Não era ainda a sua casa, mas era a que agora sentia como sendo mais sua. 15. Palácio de Belém, 10 de julho de 1886. Amélia levantou-se à noite como uma sonâmbula. Sentia-se tão mal que teve medo de estar seriamente doente. Onde estava, levava a ser. Porque insistira com ela para que fosse com os pais para a França, consciente de que a mãe precisaria dela se tivesse de partir para o exílio. Onde estava a mãe que sabia tão bem o que fazer em cada momento? Debruçou-se sobre o lavatório e vomitou. E vomitou de novo. Olhou para o cordão da campainha das criadas, hesitou, mas acabou por tocar. Sentiu um enorme alívio quando viu que era Ana, a criada de quem já gostava tanto, que entrava no seu quarto. Sua Alteza, sente-se, por amor de Deus, sente-se nesta cadeira antes que caia aí, Virgem Santíssima, dizia Ana aflita, obrigando Amélia a sentar-se. Ai, senhora, que vou chamar o médico, insistiu. Não foi nada, Ana, alguma coisa que me fez mal ao jantar, mais nada. Mas a cor tinha desaparecido da sua cara e os suores frios faziam-na tremer. Ana tocou insistentemente à campainha e, enquanto esperava que uma outra das criadas chegasse, foi falando na sua voz de encantadora de serpentes. Pobre Dona Amélia, e tão longe do seu país e dos seus paizinhos. Amélia olhou-a comovida. Não estou numa situação muito diferente da tua, pois não? Perguntou no seu português articulado a cada dia com mais facilidade. Foi a vez de Ana rir. Tem razão, Sua Alteza. Sou de Vila Viçosa e deixei lá os meus pais e os meus 7 irmãos. Mas Vila Viçosa é mais pertinho, senhora, mais pertinho. Amélia tentava manter-se serena, mas o lábio tremeu, denunciando-a. E Ana percebeu que falara demais. Não ligo, senhora Duquesa, falo sempre demais. A minha mãe até me disse que não ficava aqui no palácio mais de uns meses com este gosto que eu tenho por falar. Para espanto da rapariga, a princesa estendeu-lhe a mão. Ana, ainda bem que falas tanto, mas agora ajuda-me a voltar para a cama. A criada mandara um rapaz chamar Josefa Sandoval, que morava perto, e vieram o mais depressa que podia a protestar contra os duques de Bragança, que tinham decretado que nenhuma das damas da rainha ficaria a pernoitar em Belém. No seu estilo autoritário e despachado, que a Amélia parecia tão familiar, aconchegou-a com botijas e deu-lhe a beber o chá que uma das criadas já trazia quente, enquanto ameaçava: a partir de agora, uma de nós tem de cá ficar. Amélia protestou: Pepita, não é necessário, vê como chegou depressa e a Ana tomou muito bem conta de mim. Pepita ignorou a referência à criada, que continuava de pé ao lado da cama, fiel à sua senhora, e perguntou: Como se sente? Ainda enjoada e mal disposta, mas há de passar. Seguramente consequência daquele cocktail que a senhora Dona Amélia inventou ontem à noite e com que nos surpreendeu a todos, disse a dama com uma gargalhada. Nem me fale nisso. Pêssego e vinho do Porto, não foi? Acho que foi isso que me pôs assim, gemeu Amélia, novamente agoniada, só de pensar na bebida que num momento de imaginação criara para Carlos e para os seus amigos que se tinham reunido em Belém para jogar uma partida de cartas. Bah, nunca mais seria capaz de pensar em pêssegos e vinho do Porto. Batiam à porta. Um homem que não conhecia entrou, fazendo vénias pelo caminho. Mais uma cara familiar, mas só isso. Pepita veio em seu auxílio. Senhora Dona Amélia, apresento-lhe o doutor Ravara, médico da família real. Amélia estendeu-lhe a mão e o médico tomou-a, beijando-a. Ana aproximou uma cadeira e o médico sentou-se. A sua cara era meiga e simpática e o seu francês fluente, o que tornava tudo mais fácil. Com um gesto, o médico mandou toda a gente sair e Amélia apreciou a sua eficiência. Enquanto misturava um pó num copo de água, foi fazendo perguntas. Finge-se ocupado para me evitar o embaraço de ter de o olhar na cara enquanto respondo, percebeu Amélia, e gostou ainda mais deste doutor Ravara. Engoliu o remédio amargo sem um protesto. Sua Alteza quer um diagnóstico ou já sabe a resposta? Perguntou. Amélia corou. À medida que fora respondendo às perguntas do médico, fora compreendendo que era uma ingênua. Como é que se esquecera dos sintomas que tantas vezes vira na mãe, nas tias e nas primas, naquele grande clã de mulheres de onde vinha? Mas e se não fosse? Ravara, que trouxera ao mundo Carlos e Afonso, olhou-a compreensivo. Posso ser o primeiro a dar-lhes parabéns? Amélia corou de novo. O médico continuou: Com este estardalhaço noturno, em breve o senhor Dom Carlos estará aí, e as línguas deste seu lindo passo vão espalhar a novidade. Não, isso não, protestou Amélia, subitamente aflita. Não quero que os portugueses saibam que estou grávida tão cedo, doutor. Ainda só podem ser umas semanas de gravidez, e sei pela minha mãe, pelas minhas tias, que é fácil perder o bebé nesta altura. E a mão correu, sem que desse por ela, para a barriga, como que a proteger o filho. Ao Duque deve dizer já, sentenciou Ravara a sério. Quanto ao resto, fique descansada. porque vou emitir um comunicado clínico a dizer que a situação da sua família em França, que muito lamento, minha querida, a deixou doente. Toda a gente aceitará a justificação e a compreenderá. Amélia sentiu os olhos cheios de lágrimas. Tomara que o médico se fosse embora e a deixasse sozinha. Não queria chorar à sua frente, nem em frente a ninguém. Ravara entendeu o recado não pronunciado e, beijando-lhe de novo a mão, disse-lhe baixinho: Estou aqui sempre que precisar de mim, Sua Alteza. Quando a porta se fechou, Amélia desatou num pranto. Chorava de felicidade por esperar um filho de Carlos tão cedo, tão sem problemas, quando tantas mulheres tinham tanta dificuldade em engravidar, ou chorava porque sentia que os seus não podiam rejubilar neste momento em que sofriam e que mais uma vez a sua alegria era imposta aos outros. Uma mão sobre o seu cabelo sobressaltou-a, mas apenas por segundos. Conheceria aquele toque em qualquer lado. Carlos levantou os lençóis e deitou-se próximo. Obrigado, minha querida. 16. Palácio de Belém, 19 de julho de 1886. Querida mãe, escreveu. Parou por uns segundos. Fora na mãe que pensara desde o primeiro momento. Desta vez, não em Levavasseur, não na tia Chiquita, nem sequer no pai. Desta vez escrevia, querida mãe. E era a mãe que queria dar a notícia da sua gravidez. Que estranhos e profundos são os laços que criamos, pensou. A pena passou pelo tinteiro e voltou ao papel, tentando acompanhar os seus pensamentos que voavam. Disse-lhe que tinha saudades, tantas saudades que sentia culpa, tanta que lhe era insuportável pensar que não estava lá para os ajudar a fazer as malas e a partir de novo para a Inglaterra, a recomeçar tudo do outro lado do mar, onde mais uma vez a família real inglesa os acolhia. Disse-lhe que estava triste e feliz, num carrossel de emoções. Voltou a travar a pena enquanto sentia o coração bater com mais força. Releu o que escrevera. Mãezinha, estou à espera de um bebé. Releu de novo, como se só agora que via a notícia preto no branco tomasse totalmente consciência dela. Mãe, vou ser mãe. Como gostava de lhe ter dito isto, olhos nos olhos. Depois a pena acelerou de novo. Havia tanto para perguntar, tanto que dizer. Esperava que, apesar da tragédia que viviam, fossem capazes de se sentir felizes por ela. Espero que seja um rapaz, mãe. Diga ao pai que lhe chamarei Luís Filipe. O Carlos concorda. E que será educado como me educaram a mim e aos manos. Será educado para servir o seu país acima de tudo. Mesmo nas horas difíceis, como o pai foi, como eu fui. 17. Palácio de Belém, 24 de julho de 1886. A carta tinha a data de há uma semana e Amélia segurou-a na mão por muito tempo antes de a abrir. Olhou para o selo com a bandeira tricolor. De que valera a pena ser-lhe leal? Olhou para o carimbo dos correios de A e sentiu os olhos picar. Apostava que tinha sido levado ao correio por Levavasseur e que fora o velho carteiro Armand a tratar de tudo, a colar o selo, a apensar o carimbo, a levar a carta ao comboio. Olhou para o papel timbrado do castelo de A e engoliu em seco. Era a última carta enviada da Normandia. A última carta de França que receberia dos seus pais, ou de fosse quem fosse, da sua família próxima. Sabia que o Freycinet, o presidente francês, tinha marcado o dia 24, exatamente o dia de hoje, para a partida. Agarrou na faquinha de papel pousada sobre a mesa e abriu com todo o cuidado a carta que sabia pela letra ser da mãe. Respirou fundo e mergulhou dentro dela. Isabel contava-lhe tudo, na sua escrita incisiva e rápida. Contava-lhe que Luísa estava gravemente doente e que, ao sabê-lo, Frei Siné lhes tinha proposto uma nova data de partida. Mas o teu pai recusa favores. Vai partir a 24 de julho da costa normanda, de onde já partiu uma vez. Partirei com ele e com Filipe, Helena, Isabel e Fernando, deixando Luísa, sabe Deus com que dor, aos cuidados da nossa querida levava a ser. Volto no mesmo dia ou no dia seguinte, se não conseguir regressar no mesmo. Mas quero que a família deixe França simbolicamente no mesmo momento. Que Deus guarde a minha querida filha pequenina e te guarde a ti. Mal a Luísa esteja boa e vai ficar, minha querida baby. Juntamo-nos todos ao teu pai. Contava que choviam os protestos de todas as monarquias europeias e de muitos franceses importantes, mesmo republicanos, que consideravam que esta expulsão era uma indignidade e deixava a ideia de que o regime se sentia tão inseguro que temia ser derrubado. O mal, os Joinville e os Chartres já estavam na Normandia. O clã Orléans nunca se separava, e lá no céu o bisavô tinha pelo menos essa consolação. Carlos abriu a porta da salinha naquele momento e percebeu de imediato que havia más notícias. Mais notícias tristes? Amélia tentou manter a voz firme. A Luizinha está gravemente doente. Carlos ficou estarrecido. E parte hoje com eles ou adiam a partida? A Luísa fica em A com a Mademoiselle e a mãe vai. Vai partir com o pai e os tios, mas volta no mesmo dia ou no seguinte. Mas aquelas bestas não os deixam adiar a partida? Indignou-se o Duque. Frei Siné propôs um adiamento, mas o seu pai recusou. Pensando melhor, faria o mesmo. Era o que faltava, passarem agora por gente com bom coração que se comove com uma criança doente. Mas imagino o desconforto do presidente com a Europa em ira contra ele e agora a história da Luísa para tornar tudo mais dramático. Carlos, pare, por amor de Deus. Daqui a pouco está a dizer que se acontecer alguma coisa à Luísa era bem feito para o presidente francês. Carlos indignou-se. Não seja precipitada. Alguma vez um pensamento como esse me passava pela cabeça? Desculpe, estou tão preocupada com a Luizinha e com o meu pai, que Deus os proteja a ambos.